Faça frases com imperativo. Siga os exemplos. Fazer o relatório, por favor. Você. Faça o relatório, por favor. Ser claro, por favor. Vocês. Sejam claros, por favor. 1. Marcar a reunião com os diretores, por favor. Secretária. Marque a reunião com os diretores, por favor. 2. Atender o cliente, por favor. Você. Atenda o cliente, por favor. 3. Discutir o assunto no departamento jurídico, por favor. Vocês. Discutam o assunto no departamento jurídico, por favor. 4. Começar o seminário, por favor. Você. Comece o seminário, por favor. 5. Não chegar atrasado, por favor. Vocês. Não cheguem atrasados, por favor. 6. Ser bons vizinhos. Vocês. Sejam bons vizinhos. 7. Estar no departamento às 15 horas. Vocês. Estejam no departamento às 15 horas. 8. Calma. Você. Tenha calma. 9. Ir ao banco na hora do almoço. Você. Vá ao banco na hora do almoço. 10. Ficar mais um pouco. Você. Fique mais um pouco. Usando